Aqui é a Rafa Peck e o Shonen, eu estou chonado por ele. Aqui é o Lucario e Game Over. Aqui é o Mano Montanha e eu quero jogar PS4 no trabalho. Aqui é o Vega e ainda prefiro a Sony. Hoje aqui no Solta-se Golem, a gente vai falar sobre a nova geração e a velha geração dos consoles Xbox e PS4 e alguns jogos também. Nós estamos vendo que essa geração aí tá bombando, entre aspas. Sim. E vamos ver o que essa galera sabe sobre essa nova geração. E expectativas também sobre a nova e as opiniões sobre a antiga. E falar sobre o jogo da geração anterior que você recomenda que todo jogador novo ou pro tenha obrigação de ter jogado. O que vocês acham do Xbox 360, da velha geração? Cara, eu toco PS3. É, eu nunca joguei muito Xbox 360, assim, eu sempre tive PS3 e sempre preferi os consoles da Sony, então não tem muito o que falar. Vai. Eu nunca tive nenhum console da Microsoft, eu sou sonista, eu só tenho PS3. Um Switch, tive PS2, guardei, tá na caixa, tenho agora o PS3, vai pro mesmo caminho, vai pra dentro da caixa, guardadinho, pro meu acervo. No final do ano, se Deus quiser, chego o PS4 pra fazer a minha alegria em casa e no trabalho. É isso aí. É, eu tenho uma Xbox 360, eu posso falar que esse console, ele me impressionou, porque os jogos que eu jogava no PS2, assim, eu nunca imaginava que eu teria um Xbox com um gráfico, pô, hiper, caraca, olha só esses gráficos, que isso, gente, o Xbox 360, o único ruim é que você tem que ficar atualizando e é ruim pagar toda hora. E é 100 reais no bolso, dói. Por ano, cara, por ano. Vai e pegar. Por ano. Não, às vezes é por de 3 em 3 meses tem uma atualização da Microsoft. Da Gold, né? É, aí. Ah, mas é por ano, baratinho. Tem que atualizar. Mas o jogo que mais me impressionou assim, que, assim, eu nunca tinha jogado recentemente, mas foi o Call of Duty e o Gears of War, que é exclusivo da marca. O Gears, sim, o Gears, o Call of Duty não. Então é isso, o Xbox me impressionou muito e continua me impressionando. E se Deus quiser, até o final do ano, como o Jorge falou do PS4, eu falo do Shone. Então, o Xbox One foi lançado logo após, né, acho que foi lá pra 2006, né, na época que o PS2 estava lá no auge dele. Ele veio, né, com uma revolução tecnológica da Microsoft, né, cara, porque naquela época, em 2006, você não tinha muita coisa em relação a gráficos como a gente tem hoje. E, né, E tá até hoje aí o 360, muita gente ainda tem, muita gente ainda gosta. É isso. E o 360, ele é uma resposta para poder você, para que da Microsoft, para poder ganhar mercado em cima do PlayStation 2. Então, sim, o Xbox 360, ele é um salto de qualidade comparado com o PS2, né? Uhum. Mas você vê que ele é um console que a Microsoft tinha como proposta você ter um salto de qualidade gráfica, só que ele tinha como enfoque ganhar mercado em cima do PS2. Tanto é que isso fica comprovado no tipo de drive que a Microsoft optou para esse tipo de console, né? Que é o drive de DVD. Enquanto a Sony, quando ela avança para a próxima geração, saindo do PlayStation 2 para o PlayStation 3, você tem a troca do leitor de DVD para o leitor do Blu-ray. Sim, sim. Isso é verdade. Inclusive, nessa época, né, a Sony e a Microsoft disputavam muito o mercado. Elas viviam essa guerra de empresas, que era a guerra dos drivers, que era o Blu-ray contra o HD-DVD, né? O Xbox, o drive DVD dele não é um drive comum. É um drive... O DVD que ele suporta é um DVD superior ao DVD comum. É o Dual Lay, exatamente. Mas assim, o Blu-ray, ele aguenta bem mais espaço, né? Ele tem bem mais espaço disponível do que o... Se eu não me engano, 7 vezes a capacidade de um DVD convencional. O DVD comporta, em média, 4.7 GB. Um Blu-ray suporta mais de 15 GB. Não, o Blu-ray vai até 50, cara, nos dois lados. Acredite se quiser. É, o L.A. Noir do PS3 é um Blu-ray só. E acho que são 27, 30 GB mais ou menos. Nossa. Então, aí foi isso. No início, no lançamento dos dois consoles, foi uma briga desenfreada. O Xbox, ele ganhou muito mercado aqui no Brasil. Vai ter muita gente me odiando por causa disso, mas é verdade. Por causa da pirataria, cara. A pirataria, ela sempre favoreceu esse tipo de console. O PlayStation 2, por exemplo, ele teve grande repercussão no Brasil por causa da pirataria. 3x10. Claro, claro. Qualquer lugar que tu vai, você compra jogo por R$5. E, porra, é um salto gigantesco, né, cara? Você comprava um jogo por 100 conto e no outro dia você comprava por 5, entendeu? E o Xbox se aproveitou... A galera que conseguiu piratear o Xbox, se aproveitou disso. E hoje estamos aí. E o Xbox, cara... Por mais que você queira jogar na live e você tiver um CD que não é original, você não consegue entrar na live. Então já dou a dica aí pra vocês não fazerem isso. Sim, sim. Assim, aproveitando, como eu sou matriculado na Escola Internacional de Ganchos, aproveitando o gancho do nosso host, o diferencial do Xbox pro PS3, a princípio, nesse primeiro momento, era justamente a live. Por quê? A Microsoft, uma empresa especializada em software para computadores, né? Ela dispunha de servidores, então ela se propôs a montar a live como um serviço de interação entre os jogadores. Sim. Né? Sendo que ela disponibilizava servidores dedicados para atender os jogadores. Sendo que isso era cobrado. Tanto é que eles cobram esse serviço, mas em compensação, sim, a gente vai falar mais à frente no podcast, mas em compensação isso foi uma coisa que fez muita gente em determinado momento da geração anterior migrar do PS3 pro Xbox 360. Sim, sim. Isso é verdade. E o Xbox, cara, ele, assim, ele é muito resistente, porque o meu primo aqui em casa, ele veio jogar comigo. Uhum. Ele derramou água dentro do videogame. É o caralho. Porra, mas tem mãe, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Liguei ele depois, ele tava funcionando tranquilamente. Peraí, mas como é que teu primo derramou água dentro do videogame? Ele tava bebendo água. Aí. É difícil de contar, cara, porque ele foi. Ele, com o controle na mão, ele foi virando o copo. E ele não percebeu que tava caindo água no videogame. Ele tava cotando a mão assim. E ele não percebeu e a água caiu dentro do videogame. Aí ele não queimou, graças a Deus. Porque senão ia explodir o mundo se quebrasse. Então, Lucas, o que você acha do Xbox? Você não falou nada até agora. Cara, o Xbox é um PS3 sem o Blu-ray. Esse é o meu resumo. Tem jogo bom. É um PS3, cara. Só que com jogos diferentes, mas atrai a mesma quantidade de pessoas que atraiu o PS3. Só que. Não. Com pirataria. Depende da região, né, cara? Aqui no Brasil o Xbox domina, né? É, por causa da pirataria. Sim, exato. Só que, tipo, no Japão e na Europa, o PS3 é muito mais comprado do que o Xbox. Assim, não vamos botar o termo pirataria, vamos botar camelô, que fica bem mais formal. Não, vamos colocar o mercado negro. Isso. Mercado negro de jogos internacionais. Boa. Fica o nome maneiro. Mas eles são bem parecidos, o 360. Então, o alternativo de jogos, né? Que é uma alternativa. Você tá lá, puxa uma nota... Se tu tem uma ararinha no bolso, tu tá afim de boa, final de semana, não quero jogar aquele de novo, não quero jogar aquele Dead Space de novo, porque é um jogo novo, diferente. Aí tu chega, o Rafa Peck na esquina, aí, vem aqui, 3x10, meu irmão, 3x10, 3x10, só lançamento, tu vai e entrega os 10 reais do cara, tu leva 3 jogos que o cara te empurrou dizendo que é novo, tu fica feliz, ele fica feliz também. Entendeu? E o jogo funciona. E o jogo funciona. Se funcionar, você troca. Funciona por um tempo, né, cara? É. Tem esse detalhe. No PS2, o único jogo que não tinha original, mas tinha no pirata, era o Bomba Pet. Né, porque o Bomba Pet, ele é um molde do PES, né, cara? Não tem como ter original do Bomba Pet. É. Eu acho que nem existe original, não existe. Não, aí a gente já tá entrando no termo PS2. Entendeu? A versão era feito, era um mod feito em cima do Winning Eleven ainda. Isso. Ah, do Winning Eleven, é verdade. E apareceu o Winning Eleven, não Bomba Pet. Tô louco. Então, em relação a gráficos, assim, todo mundo fala que é a mesma coisa, né? O gráfico do Xbox ou do PS3. O que que vocês acham? Depende, você tá falando do Xbox 360 ou do Xbox normal? Não, do Xbox 360 pro PS3. Esquece o Xbox caixão, deixa ele lá, enterradinho no cantinho dele. Aham. Uhum. Assim, o Xbox 360 e o PS3... A diferença que eu vejo é que o PS3, ele, por mais que ele seja um forte candidato... Cuidado com as palavras preferidas agora, mas beleza. Eles usam gráfico no God of War. Porque não, God of War, ele é o cara. Ele não. É o cara. Não, ele cara. É o jogo que não, levou... Não, Rafael. Olha a blasfêmia, olha a blasfêmia. Não é, cara, não é. Mesmo jogo, Rafael, pega o mesmo jogo. Rafa, pega o mesmo jogo, mesmo. Rafa, pega o mesmo título e você compara uma tela do lado da outra, produzindo o mesmo jogo, um no Xbox 360 e um no PS3. Vai ser você vai ver diferenças gráficas. A renderização que o PS3 faz é muito mais rápida do que o Xbox 360. O processador gráfico do PS3 é infinitamente superior ao do Xbox 360, inclusive em realce de cores. As cores geradas por PS3 são... É completamente diferente do Xbox 360. Eles chamam a paleta de cores, né? PS3 é completamente diferente. Assim, o jogo do Xbox, cara, o que eu mais vejo gráfico é o Halo. O Halo que eu joguei muito. O Halo 4, né? Ele é o ápice gráfico do Xbox, cara. Isso. Aí é sem questão. É o The Last of Us do PS3. Exato. O Rafa. Oi. Você é jogador de Xbox. Vou fazer uma pergunta. O Lucas, o Vega e o Lucario vão poder me responder. Tá? Imagina. Sim. Se existe, você conhecendo as configurações, todo mundo aqui conhece por alto as configurações do Xbox 360. Você acha que The Last of Us, se existe, não fosse um jogo exclusivo, existiria condições de rodar no Xbox 360? Não. Assim, cara, não teria. No 360 não teria. No One você pode falar que roda, mas... Sim, mas a gente tá mantendo na geração no, antiga. No Xbox 360 ele não roda direito. Aí do Xbox 360, fiquem tristes comigo. Porque não roda mesmo. Não roda. Se for jogo de guerra. Dá jogo de guerra, é bom. Pô, no Xbox 360 roda muito bem. Mas é porque a diferença é que o The Last of Us, ele é um jogo complexo. pro que exige muito do hardware do console. Tem que ser um hardware muito parrudo. Pro PS3, o The Last of Us é considerado um jogo que foi é o único jogo da geração passada que conseguiu exigir a totalidade da capacidade gráfica do PS3. Sim. Entendeu? Isso. Porque não são só cores, são texturas, né? Gerar profundidade, todo aquele ambiente que eles geram por trás do jogo para você poder ver nos cenários, aquilo ali é que torna impossível um Xbox 360 rodar uma versão de The Last of Us, porque o processador gráfico do Xbox 360 não gera aquilo. Sim. Sim, isso é verdade. Concordo. É bem complexo, se você for pensar no mesmo, só que no oposto, tipo, o PS3 roda o Halo 4, ele vai rodar, só que eu não acho que ele vai rodar limpinho em 60 FPS. Não, porque cada jogo é desenvolvido, a desenvolvedora faz os jogos em cima das referências de acordo com cada console. O jogo pode ser o mesmo, mas o kit de desenvolvimento do Xbox 360 não é o mesmo do PS3. Então ele é desenvolvido com adaptações para cada um dos consoles. Verdade. É isso aí. É verdade. Peraí, agora eu esqueci o que eu ia falar. Em relação ao Kinect do 360. É, tem esse detalhe também, né, cara? O Kinect, ele foi muito mais aceito, né, pra todo mundo do que o PS Move, né, que é a versão... Ah, também, pô. Não, o Kinect... Porque o Kinect, cara, por mais que o PS Move... eu já tive a experiência de usar o PS Move. Por mais que o PS Move seja bom, ele não vai ter a mesma mobilidade do Xbox 360 do então, Kinect. O Kinect, ele tem, além daquela parada de movimento com o jogo e tal, tem uma maior interação com o jogo do que o PS Move, né? Porque precisa daqueles sensorzinhos de movimento. O Kinect tem mais opções, né, de, tipo, você pode capturar, você pode criar um avatar seu, passar pro Xbox, não tem essas paradas também? Só a opção de você não precisar usar controle já faz ele ser melhor do que o PS Move. Além daquela parada do comando de voz, né, cara, que é muito maneiro. É muito bom. Aquela história inteira que você queria, que você não quer ouvir, é só você falar skip, ele pula. E assim, a estabilidade do Xbox 360, do Kinect, é muito boa, cara. Porque você tá sem controle na mão, você é o controle. Sim, só vai, o controle. Sua voz é o controle, seus movimentos, seus gestos. Assim, o que mais me impressionou no Kinect é que eles criaram um aparelhinho que você coloca na frente da lente e é um zoom. Você aumenta a capacidade de mais pessoas poderem jogar junto com você. O que me impressiona no Kinect é que ele foi criado por um brasileiro, mano. É verdade, né, cara? É verdade. Impressionante mesmo. Ué. Sabe por que o cara inventou na questão disso mesmo, porque... ele também fez na questão de ganhar dinheiro, claro, né, só cara, isso. Uma empresa multinacional, foi quem foda, é o mínimo. Aham. E também o que eu... E eu acho que ele não participou, eu acho que ele não participou, ele desenvolveu. No Xbox 360, mesmo depois, quando a gente for falar sobre a nova geração pro ON, pilha, cara. Os controles do Xbox, né, pelo menos os padrões, eles são via pilha, né? É isso. Além das baterias em si que eles têm, comparando com o do PS3, do PS3 tem uma duração maior, certo? Então, comparando já com as pilhas as baterias do controle do Xbox com o do PS3, o do PS3 tem uma duração bem maior, né? É verdade, pô. Mas tem depois que eu acho que eles viram a necessidade que as pessoas tinham que comprar pilha, aí eles criaram um mod que você deixa carregando 4 horas e coloca no controle e dura. dois, três assim, dias o do, de jogo. O controle de PS3, já, muda, já puxando pro tópico que são os controles, ele é uma versão mega adaptada do controle de PS2 menor, né? Com levando em consideração o layout, muita coisa do layout de, do controle de Xbox, do Xbox caixão. Porque ele tem umas melhorias comparado com o controle de PS2, que é oriundo do Xbox caixão. Sim, sim. Uhum. É um detalhe muito interessante, que o controle de PS3, estou com inclusive um na mão agora, ele é muito é uma versão mega adaptada do controle de PS2, só que ele é menor. Apesar dele ter toda aquela parada de sem fio, baterias, etc, ele é menor e ele é bem nostálgico pra galera que joga, jogou PlayStation 1, PlayStation 2, etc. É bom, eles mantêm o mesmo padrão de formato de controle. Ah, sim, o controle do Xbox 360, que eu tô aqui na mão também, porque eu tenho. Eu tô com os dois do PC. Ele é assim, ele é muito robusto. Ele é muito robusto. Porque quando eu tinha o PS2, sim, ele é menorzinho. Então, o meu polegar ficava perto do outro, meu dedo. Então, eu tive que me adaptar ao robusto. E foi difícil um pouquinho. Porque tu pega aquele trambolhão e tá querendo jogar. E pra jogar uma Guitar Hero que eu é horrível. Odeio no controle de Xbox é o RT, RB, R. R não, LB, R. Cara, RB, é uma LB. Desgraça. Eu tenho LT, esse controle RT. De Xbox que eu uso no PC há tipo uns 6 meses, ou sei lá, meio ano. Eu não me acostumei com essas porras desse LB, RT. Cara, eu acho isso uma merda. Por quê? Se eles colocassem L1, R1, eles iam então, copiar mas L a Sony. É em relação a left. R é right, entendeu? Esquerda e direita. Não tem nada a ver, eu acho. É. Mas eles tendo. É, realmente, foi, ia copiar, mas sei lá, cara, é meio estranho. Sei lá, RB. Podia ser RA e RB, sei lá, ia ser mais fácil. Porque RB e RB. Não tem necessidade de você colocar, mudar, é direção, é lado, direita, esquerda. Isso não tem nada relacionado à patente. A Nintendo usa L e R. Sim, verdade. E eu tenho a Nintendo 64. E isso aqui é outro assunto. Entendeu? Vocês estão reclamando do controle? Vocês não jogaram com controle de Dreamcast antes? Controle de Dreamcast? Não, já joguei. Eu tenho. É um cacetão. vamos botar o monóculo aqui. Mas o Dreamcast não é muito caro, não, cara. O Dreamcast não é um videogame caro, assim. É só antigo. Mas não, cara. É antigo. É um videogame pra você ter e dizer e fazer justamente igual o Lucario. Eu tenho, entendeu? Mas eu tenho e se esconde. E esconde ele embaixo da cama pra ninguém saber. Porque o Dreamcast é um videogame que você só diz que tem e esconde. Porque ninguém joga Dreamcast hoje em dia. Isso é verdade. Mudando de tópico, tem também os exclusivos, né, cara? Cada console tem seus exclusivos de peso no mercado. Microsoft tem os dela, a Sony tem os dela. E pessoas gostam de um, pessoas gostam de outro, certo? O que vocês gostam? Eu sou sonista, então eu de exclusivo que eu joguei God of War, o máximo que eu pude. Sim. Sabe, eu tenho todas as versões que saíram pra PlayStation 1, 2 e o 3. Eu não joguei as versões de PSP porque não me interessaram. E são. Mas é maneira, cara. Eu ouvi dizer que são muito boas também. Principalmente o Ghost of Sparta. O Ghost of Sparta já puxando aqui o Ghost of Sparta, foda-se. Ele tem uma história maneira, entendeu? Em relação, se você for comparar ele com os dois consoles mesmo, ele tem uma história maneira. Ele mantém o padrão de história que o God of War tem. Enfim, os do Xbox 360, nós temos, de maior peso, temos o Halo, a série Halo, Gears of War. É Fable mais ou menos. Fable. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, não. Half-Life chegou a sair pra PS3. Tem um Half-Life, mas o Half-Life não é exatamente um exclusivo, porque lançou um pack, o Orange Box, com os exclusivos da Valve, pro PS3 também. E tem, né, o Alan Wake, que na minha opinião é o melhor de todos. Apesar dele não ser um exclusivo de Xbox, né? Como a maioria de todos. Né? O Halo, que é o mais jogado nos Estados Unidos e aqui no Brasil Forza. Também. Tem Forza também. Tem Forza. Que compete com o Gran Turismo. Forza 2. Eu nunca gostei de jogo de carro de corrida. Amante de carro aí. Eu não sou muito fã, não, de eu acho maneiro, mas eu não sou muito fã. Eu sou fã. Não, jogo de carro, tudo bem. Mas Forza e Gran Turismo, você tem que colocar numa outra categoria. Não são jogos de corrida. São simuladores. Simuladores, exatamente. Então... São simuladores de... Sim, é... Direção. Inclusive é usado por muitas, né, paradas de teste de trânsito, etc. Vamos começar falando sobre Halo. Cara, aqui, exclusivo. Eu não joguei Halo, então não posso comentar nada. Nem eu. Não, você deve ser o único que jogou, eu... Rafael. É, assim, a história de Halo, cara, eu comecei a pegar ele no terceiro jogo, e cara, é um jogo envolvente, é um jogo com gráficos, não posso dizer não, assim, perfeito, são muito bons, porque... são muito bons sim, pô. Na época ele era perfeito, olha, mas ainda é, porque o Halo 3, cara, que eu joguei, assim, você vê todo o gráfico assim, você olha assim, caraca, que maneiro. Pô, tiroteio, cara, com as armas era maneiro, explosões era maneiro, a nave que ficava planando às vezes sobre a cabeça da gente era maneiro. Quando você chegava perto, o teu fone ficava... Então, foi um jogo bem adaptado pro Xbox. O Xbox se deu bem com esse jogo. É um jogo exclusivo muito bom. E a história, eu quero, pretendo jogar o 4, só que ainda o Halo ainda, cara, não cheguei ele nessa parte. É um jogo com uma história muito complexa, tem um universo muito complexo. Se você quiser entender Halo, eu tenho uma sugestão aqui, não é nem jabá nem nada, mas tem um canal de um youtuber que é o Zangado, tem uma saga que ele tá fazendo, a saga Halo. Se vocês quiserem entender a história por completo, veja esses vídeos do Zangado. Vocês vão ter uma noção de como é que é a história de Halo, porque não tem como falar a história de Halo aqui, porque é impossível. É gigante. 30 podcasts só pra falar a história de Halo. Só vou dar um spoiler, ele gosta de uma... Ela é um... Ela é, é, como ela que é? Tipo uma, de um programa na cabeça dele. Uma espécie de programa na cabeça dele. Cada jogo muda de aparência. E fica mais gostosa a cada jogo, tá? Só por... É. Isso. No Xbox One tá aí demais. Vamos passar pra... Vai. Guild of War. PS3. Mas vamos, não, a gente não falou do PS3. De PS3, quem já falou do resto. Gears of War. Isso. Mesma Vai, coisa, então. Não posso dizer. Só posso falar que é violento pra caralho. É, eu também. Gears of War, cara, eu joguei. Eu joguei o 1, o 2, o 3 eu não joguei porque eu não PS3? Comprei PS3. Não, Gears eu não comprei. De Xbox, Rafael. Ah, não, Gears não, of War. Pensei que Xbox. Você falou... Gears of War. O Gears of War eu joguei o 2, eu comecei pelo 2, não peguei o 1 não. E a história é engraçada até. A história é que eles vão formar um novo planeta. Uma nova colônia que se chama Será, entre aspas. E uma cientista acha uma substância que ela consegue gerar energia. Aí ela vende barato. Aí o governo, ele fica todo revoltado, porque ela tá vendendo, a cidade tá se popularizando, cada vez mais gente. E eles criam uma guerra entre duas facções, que no caso não me lembro mais da insígnia agora, sendo que uma perdeu porque a outra não, é olha do só, Mark, não é? Do Mark? Então, existiam essas duas facções, a COG e a Doom. Esse aí, infelizmente, não podia pedir ajuda a Deus. Os outros vão entender. que aí houve a guerra entre esses dois, aí a COG ganhou, porque era... Era uma facção maior, como vou dizer assim. Aí elas brigaram, teve uma guerra, aí o nosso jogador em terceira pessoa, que é o Marcos Fênix, ele foi preso por deixar largar tudo, porque começou a sair um monte de bicho daquela substância onde a cientista achou. Começou a surgir alienígenas. Aí houve um canhão nuclear pra explodir o planeta novo, matou que não sei o que, matou. Matou poucos então, alienígenas. Ela, tem uma raça alienígena que vivia no subterrâneo. E elas se sentiram meio incomodadas com essa parada dos humanos. Exato, só que melhor. Lucas. Metro Last Light é a guerra nuclear, cara. Não tem nada a ver. É o outro. São tipo os robots dos X-Men, é isso? São meio resistance, são mutantes que estavam no planeta e eles se sentiram incomodados com a violação dos humanos e saíram debaixo da Terra pra, né, aí teve uma guerra entre alienígenas e humanos. Então, é tipo Metro Last Light, só que é o oposto, é os humanos. Então, o Metro Last Light não é alienígena, porra, é mutante da guerra nuclear. Eu sei, mas é tipo isso, droga. Então, aí começaram a surgir esse Marcos Fênix, que é no caso que a gente joga. Ele desiste de ir pra guerra pra poder defender a família, que era a única que ele tinha. Porque ele não era biga, mano. O pai, que então o único ele tinha, que tava só vivo. Só tinha uma família. Ele só tinha o pai da família. Aí ele foi correndo, desertou pra poder defender. Nossa. Ele foi preso por causa disso. O Marcos Fênix, ele é chuquinhado do comandante Shepa da... Que massa effect, né? Não, mas o Gears of War é anterior, cara. É bem anterior. Acho que é 2006, o Mass Effect 2007. O Mass 2008, Effect 2008. Do outro ano. Mass Effect. Aí houve essa comum... Aí chamaram ele. Um amigo dele libertou ele da prisão que tava morrendo. Uhum. Um amigo dele que tava morrendo libertou ele da prisão. Aí ele começou, entrou de novo, o pessoal viu que ele era o soldado que deveria estar nessa missão e não tava. E aí começa a história do Gears of War. Essa batalha até os confins. Mas todos os jogos se passam entre essas guerras, de um ao último. O Judgment, sempre nessas que é o guerras, novo, até ele chegar. Se passa anteriormente ao primeiro. Ele é uma história anterior. Ah, é um prequel. Isso. Do da série. É tipo um... Prequel? Como é que se chama? Não. Não, flashback. É um personagem flashback. Entendeu? Então, o que você achou do Gears of War, Rafa? Cara, achei demais. Esse jogo merece 5 goles. É um jogo de terceira pessoa muito dinâmico. Não é qualquer jogo que tem uma galinha que te joga raio laser. Mas é. Eu tô ligado, é um easter egg do jogo. Que você... tem muito uso do cover, de você matar gente. E o jogo é muito dinâmico, velho. O jogo... E na ponta da arma dele tem uma serra, baioneta, você pode serrar a pessoa ao meio. É fodástico. Mas a baioneta pro Yu tá muito maneiro. Mas vai. É isso. Esse jogo do 5 goles, porque é uma franquia muito boa e pretendo continuar essa franquia vamos também. Vamos pra nossos exclusivos de PS3, né? Que já falou das comparações técnicas entre o PS3 e o Xbox. Então vamos direto pros exclusivos. Vamos começar pelo Maioral, mais conhecido de todos. O Maioral é o lobo. O Maioral é o lobo e o lobo não tem jogo pra PlayStation. Até então, né? Porque, porra, Maioral só é o lobo. Só se você jogar Injustice. Mas o Maioral merece um jogo próprio, então ele ainda não tem um jogo próprio. Você tem que ser nerd pra entender essa referência. Mas... Easter egg do podcast. É uma série de jogos, né? Que você segue os passos do Kratos, que é um general espartano. Né? Só que você tem que prestar muita atenção nas cutscenes, porque cada cutscene do primeiro título do God of War, que foi lançado ainda para o PlayStation 2. Né? Ele te conta partes da história dele. Você vai montando esse quebra-cabeça até você chegar no final da história. Então você segue os passos do Kratos, que foi um cara que fez um pacto com Ares, deus da guerra, né? Estava sendo sentado em batalha, e ele ofereceu a sua vida se ele pudesse ganhar essa batalha, não fosse derrotado em batalha. Só que aí ele é, mais tarde, ele é enganado por Ares. Não vou. O jogo é antigo, mas a nossa ideia aqui não é estimular ninguém que ainda não jogou. Pelo contrário, é estimular essa galera que ainda não jogou a jogar esses títulos. Então não vou soltar nenhum spoiler do que acontece no decorrer do jogo. Sim. Vocês têm que jogar para descobrir. Né? E God of War, sangue, suor e lágrima, calo nos polegares. Sim, ele é um hack and slash, né, cara? Como não se faz mais, infelizmente. É. Então, assim, o cenário é muito bem feito, a dublagem do jogo é fantástica, não existe. É um jogo que você quer ouvir os urros do Kratos, é porradaria, é pé na porta e tapa na cara, entendeu? Sim. Opa, olha aí. É, eu senti também. Entende? Eu falei, eu sou da Escola Internacional de Ganchos, então aproveite os ganchos que eu deixo. Então, você segue no 1, você segue o Kratos em busca da sua vingança contra Ares. Aí, ainda no PlayStation 2, a Sony lançou o Vega. Para datas, eu sou péssimo. Depois, se você puder ver qual é o ano do lançamento de cada um, cara, eu te agradeço. Olha, o primeiro agora foi 2005, o 2 é 2007, o 3 é 2010, o Change of Olympus 2006, Ghost of Sparta também é 2010, e o novo, que é o Ghost of Sparta, de 2013. Eu sou muito bom pra decorar, Ana. Então, esse é o que faz completo o time, isso é o ideal, isso é o bom. Você é um garoto, você é um bom garoto, um menino, gente fresca, aí pra isso. Mas voltando, aí a Sony posteriormente lançou o God of War 2, que aí no God of War 2 o Kratos já obteve uma parte da vingança, mas ainda não está completa. Você já começa, o jogo começa em 220 a 300 km por hora. A cena da batalha inicial é épica, né? Fantástica. É muito foda, com o Colosso e tal, de Rhodes. Não, e você subindo o Olimpo nas costas de Gaia, É espetacular. Não, e sabe o que você te espera do jogo na primeira batalha que você tem, né? Sim. E o 1, ele tá em busca da vingança ou ele tá querendo se transformar num deus? Não, o 1 ele quer simplesmente vingança. Sim. O roteiro é isso, é um guerreiro espartano que fez um pacto com Deus, só que ele se acha traído por fatos que acontecem no decorrer do jogo, né? E então ele parte em busca de vingança contra o Deus quem ele fez o pacto, que no caso é Ares, que é o deus da guerra. Só que assim, na realidade, ele tá em busca de redenção, né? Pelos pecados que ele fez. Só que ele ganha a vingança meio que uma parada que tá dentro da redenção. Que ele vai se vai ter redenção através matando o Ares, né? Isso. Uhum. Entendeu? Só que a grande parada do Kratos é justamente obter a redenção pelos pecados causados no passado. Nossa, essa história da Sony, ela, nossa, é muito boa. É, a Sony é muito boa pra inventar as produtoras da Sony são muito boas pra... A Santa Mônica é a que faz a diferença, né, cara? Santa Mônica. Tudo bem que o último título, que foi a última gota, que foi o... Ascension. O Ascension. Foi um tiro no pé bonito, que não precisava, né, cara? Eu acho que não precisava. Não, tiro no joelho. Porque o Ascension, cara, ele não é ruim. Só que a história, ela caiu muito em relação ao terceiro jogo. Não tem como superar o terceiro jogo. Eu vou ser sincero. Eu comprei o jogo e não joguei a história. Eu joguei 10 minutos, parei e só tô jogando multiplayer. É porque é difícil jogar a história, que não é, ela não é muito boa em relação aos outros jogos. É porque depois você joga o 3, cara, você não quer saber de mais nada. Porque era pra acabar lá. E na verdade, o legal é que a Santa Mônica não planejava fazer o 2 ou o 3. Eles planejavam fazer o primeiro e acabou. Uhum, aí depois que fez sucesso que... É, que continuou, né? É isso aí. A maioria dos jogos são assim. O God of War é a razão de muita gente ter comprado o PS3, cara. Isso é verdade. Vamos falar a verdade. O God of War é um dos mais conhecidos títulos da Sony no mundo, né? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Kratos. Independente de você joga ou não os consoles da Sony, você conhece o Kratos, você sabe que ele é um cara maluco. Descontrolado, etc. E você dá razão a ele do mesmo jeito. É, porque ele quer matar o Zeus. No segundo, inicialmente não, né? Mas então, não vamos falar a história. Porque... Vamos entrar em detalhe, porque senão... E o terceiro jogo saiu em 2010, né? 2010 saiu God of War 3, né? Pra Sony, pegou pra arregaçar nessa, no enredo, em tudo. E cara, promover um console novo, né? É isso aí, entendeu? Foi tudo, né, cara? Você pegar os outros jogos, tudo levou a história, a carga emocional que a história tem, ela fecha no terceiro jogo. E fecha muito bem, né, cara? É. A vingança, porra, é tudo muito foda no jogo, cara. Tudo, a jogabilidade, a história, os personagens, cara, tudo. Cara, eu gostei muito da primeira parte, que ele luta que com é o início. Poseidon. É. Sim, uma das melhores sequências do jogo. Foi muito bom. Eu cheguei na casa de um amigo, eu falei, pô, você não tem PS3? Ele falou, eu tenho PS3, vamos lá jogar? Eu falei, vamos. Aí a gente foi lá jogar, aí eu falei, pô, eu jogar primeiro, né? É muito bom, eu recomendo. Eu queria que esse jogo fosse do Xbox, Nunca. Mas o Sony nunca ia deixar. Se você botar no Yahoo God of War 3, Xbox 360, vai aparecer uma porrada de pergunta idiota do Yahoo. Por que não tem? Mas a resposta é até útil, mas É útil, claro que é útil, só que... E a resposta da Sony é... As perguntas idiotas de Yahoo não são tão... A resposta da Sony é, nós temos uma história sinistra e nós não vamos vender pra qualquer um. Claro. A Santa Mônica é uma empresa, né? Ela é anexada à Sony, ela é uma empresa pertencente à Sony, então não tem como, né? Beleza, vamos pra Beyond Two Souls, então. Eu joguei, zerei o jogo do Lucas. E gostei muito do Beyond. Lucario, os personagens. Sim, do Lucario, o Beyond Two Souls, que pertencia a ele, eu peguei emprestado e joguei. Cara, é muito maneiro. Mas pra falar de Beyond, tem que falar de Heavy Rain antes, né? É. vamos com o plot do Heavy Rain. Heavy Rain é um jogo, né, de investigação. Ele é aquele estilo adventure game. Ele foi lançado em 2010 pela Quantic Dream, que é uma empresa especialista em fazer captura de movimentos para filmes, etc. E o Heavy Rain foi feito com essa tecnologia. A Quantic Dream é uma empresa especialista em captura de movimento. Ela faz muito isso para filmes e animações, etc. E o Heavy Rain foi feito com essa tecnologia de captura de movimento. A história do Heavy Rain é a seguinte: em uma cidade, nos Estados Unidos tem período de chuva, né? A partir de novembro, né? Parada assim? É. Tem longos períodos de chuva, vem a título do jogo. Quando chega esse período de chuva, algumas crianças começam a desaparecer e dias seguintes elas aparecem mortas. Tem um serial killer que mata crianças nessa cidade. E o jogo se entrelaça com a história do... São quatro personagens ao total. Ela se entrelaça com a história dos quatro e com o antagonista, que é o serial killer, que é o assassino do origami. Que você tem que descobrir quem é. E o jogo foca muito nas paradas de decisões. Você tem umas decisões que vão afetar a jogabilidade, vão afetar o desenvolvimento de personagens, esse tipo de coisa, entendeu? O jogo tem quatro personagens: o Scott, o Ethan, o... Qual o detetive? Qual o nome do detetive? Lucario? O nome do detetive. Scott Shelby. Scott Shelby tem aquele Black Ops. Exato, que é o Batman do jogo. Eu falo Black Ops. E você tem que descobrir quem é um assassino, mas a história é muito mais complexa do que parece, cara. Muito mais. Tem uma complexidade muito grande e você tem a possibilidade ou não de descobrir quem é um assassino dependendo da sua escolha, entendeu? Então, não vai achando que você vai jogar e vai, vou descobrir o assassino, vou acabar com a história, beleza, não. Porque tem final que você não descobre o assassino. Sim, e você se envolve muito com os personagens, mano. Isso que é foda no jogo. Você não sabe o que vem, entendeu? Isso é muito maneiro. E quando você descobre quem é um assassino, você fica maluco. Porque você nunca imaginava. E é isso. Heavy Rain, foda. Recomendo, tenho aqui, jogo, zerei. Beyond, não sei como que é. Esse jogo foi feito pela Quantic Dreams também e é muito épico, cara. E o bom desse jogo é que não tem game over. Você não consegue perder nele. Mesmo não chegando ao FPS Heavy Rain, ele é muito épico. É por opinião. Porque, olha só, o que acontece? Ele é feito com a mesma tecnologia, né? Com gráficos muito melhores em relação ao Heavy Rain. Mas a grande diferença do Heavy Rain pro Beyond é justamente essa parada das escolhas. Você sente o peso das escolhas no Heavy Rain, cara. Elas influenciam em várias partes do jogo. No Beyond, você não existe. As escolhas praticamente não afetam nada. Você não sente em momento algum a porra da escolha fazer algum efeito. Quer dizer, óbvio que em alguns momentos realmente interfere. Só que na grande maioria, nas pequenas escolhas que você via, nas mudanças de personalidade dos personagens, você não vê nesse jogo. Mas doeu pra mim. É porque, eles quiseram expandir o universo de escolhas e não deu muito certo. E tem algumas escolhas desnecessárias, que não vai mudar quase nada ou praticamente nada. A maioria das escolhas são assim. É. Além da maioria dos caminhos da história levarem pro mesmo caminho, que é aquela parada. Que eu achei, né, meio ruinzinho. Mas o jogo é muito bom, do mesmo jeito. Ele é meio viajado com aquela parada do mundo espiritual. Mas é maneiro. É muito maneiro a história. E você descobrir quem é o fantasma depois é muito maneiro também. É bem chocante. Uma pergunta. Você chegou a perguntar pra aquele carinha negão que não, sobre o pai dela? Eu não perguntei aí. Ficou mó consciência. O pai dela? Qual pai? É, porque tem uma pergunta. Quando você, sai do deserto. Ah, sim, sim. Você vai se encontrar com um carinha negão. Ele já tá adulto, já. Tô feliz de ver. Aí vai ter uma hora que ele vai perguntar você sobre... Eu tô ligado. Sei que é no parque, né, até. Cara, não lembro se perguntava. Eu vou começar a te perguntar. Aí você pode perguntar sobre o pai ou sobre a mãe. Eu perguntei sobre a mãe primeiro, aí não deu pra chance pra mim perguntar sobre o pai. Não, eu não lembro. Depois eu vou dar uma olhada. Então, Beyond é isso, um grande exclusivo da Quantic Dream. Apesar dele não ter tido o impacto que a Heavy Rain causou, né? Porque o Heavy Rain era muito mais... Como é que eu vou te falar? Ele é muito mais envolvente que o Beyond. E eu acho que, né, foi isso que pesou muito no jogo. Uhum. É. Eu dou uma nota de 4 pra ele. Dá uma nota de 4, Luke? Ok. É, O que tem que lembrar é que o Beyond Souls, ele estava sendo produzido simultaneamente com o The Last of Us, né? Só sendo que em estágios diferentes de produção. Tanto é que, como é o mesmo estúdio que produziu, foi um jogo que teve envolvido na polêmica da exploração da imagem da estrelinha da Ellen Page, né? Então, mas não foi o mesmo estúdio que produziu os dois, Mas o Beyond Souls, ele estava envolvido nessa polêmica. Porque estavam dizendo que era a exploração do jogo. Sim, que estavam utilizando a imagem da Ellen Page. Porque ela fez captura de movimentos para os dois. E utilizaram que a Ellie do The Last of Us era feita em cima da captura de imagem que foi feita para Beyond Souls. Uhum. É bem parecida. Eu fiquei acompanhando se ela ia processar, só que não processou, achou que não ia valer a pena. Até porque ela foi contratada pela Quantic Dream pra fazer a Ellie. Será que foi tipo um jeito de ela não tentar processar? Não sei, cara. Aí já é uma teoria da conspiração, eu não sei dizer. Illuminati, né? Mas é isso aí. E daqui foi, João, velho. Caio. Não, o Renan também jogou The Last of Us. Ele vai começar a falar, vai lá, Renan. É, ok. The Last of Us, jogo produzido pela Naughty Dog, mesma produtora do Uncharted, né? Outro grande clube de PS3. Que a gente não falou e vai falar depois. Ou sim, não. Sim. Vamos botar uma parte aqui. A gente pode falar sobre a série, talvez nós falemos sobre a série. Sim, com mais, né? Com mais. Então. Propriedade, mais tempo pra poder falar. Exato. Então, The Last of Us foi produzido pela mesma empresa, Naughty Dog, lançado no ano de 2003, né? O jogo, cara, o que dizer sobre The Last of Us? Foi um dos poucos jogos que me impressionaram tanto. Porque assim, é um jogo, cara. Ele é aquele tipo quadro, sabe? Quando você olha um quadro que você se emociona. Uhum. Ele é mais ou menos isso, entendeu? Porque o jogo tem uma história caricaturada, né? Assim, personagem, mundo pós-apocalíptico, personagem ranzinza que encontra uma garotinha e se apega a ela. Só que, porra, tudo que ocorre, cara, é muito... Você apega demais aos personagens, a história, a ambientação, tudo no jogo é foda. Não tem como dizer que não. Não tem nada ultra negativo. Pode até ter algum erro, mas não tem nada demais nesse jogo que seja tão ruim. Mas o bom do The Last of Us é que o roteiro do jogo é cativante. Porque você quer cada vez jogar mais, cada vez você quer avançar. Porque a inteligência do jogo é muito bem feita, sabe? Porque no jogo você tem... uma série de... Você tem classes de inimigos que vão surgindo no decorrer do jogo. E a inteligência do jogo, a inteligência artificial que eles empregaram no jogo é muito boa por isso. Porque cada tipo de inimigo que você encontra, ele tem uma característica específica. Então você tem que mudar o teu modo de jogo de acordo com característica. Você tem um clicker, que se você tem que jogar mais stealth perto de um clicker, porque se você fizer barulho, ele te encontra pelo barulho. Sim, eles são cegos. Isso é interessante. Eles são cegos, mas eles têm uma audição muito superior à nossa, então eles te ouvem com muita facilidade. E o maneiro é que também foi baseado numa doença real, só que só funciona em animais. Então, não é exatamente uma doença, é um fungo, né? É um fungo, caso uma doença. Ele... Não, mas ele só controla... Não, quer dizer, existem... Esse fungo, ele... As espécies conhecidas só controlam insetos. Ele altera o comportamento de insetos. Uhum. Só que, né, não é uma parada tão alarmante assim. Não, cara, mas até que é um pouco, porque, tipo, não tem nenhum fungo descoberto até agora que controlava a mente dos insetos. Não, tem sim, eles controlam. Existe científico que mostra, comprova que esse fungo consegue controlar o sistema nervoso dos insetos. São formigas, normalmente então, são formigas. Sim. Por isso que são assim, tipo. Não são pouca coisa, são grande coisa. Mas... Não, não acho. Talvez mais pra frente, mas por enquanto, né? É. Assim, mas vamos voltar na história. Sim. A história, como é que é o desenrolar da história? Eu não joguei, eu ouvi vários podcasts falando sobre o enredo do jogo. Tenho a maior vontade de assistir alguém jogar, porque eu sou igual o... Vou fazer o jabá do cara, mas eu sou igual o Caio Corraine, do Arena Hunger Rocks. Eu sou mó cagão, entendeu? Eu não consigo jogar um jogo com essa tensão. Então eu tenho mó vontade de sentar e assistir alguém jogando. Mas depende, você fala tensão, tipo, tensão de jogar do que você vai acontecer ou tensão do medo? Tensão dos dois, do cagaço mesmo. Uhum. De ter que botar a fraldão. É, cara, tipo. O interessante do jogo é que ele dá medo, mas ele não é de terror, ele não, o gênero dele não é. É, um gênero de ação, entendeu? Ele é um FPS, né? Sim, stealth. Uhum. E com stealth, né? Sim. E você trabalha... O legal é a ambientação, né, cara? É o grande... Além, obviamente, do gráfico, o grande arte do jogo é a ambientação. Que é muito bem feita, cara. Cada ambiente que tu entra, cada quarto, cada prédio, cada detalhe que você repara. A mudança de estação, né, cara? Tudo no jogo é, assim, é deslumbrante, mano. É absurdo. Aham. Uhum. Eu acho que o ápice do jogo é aquele cenário que tem o rio, aquele laguinho no meio, sabe? Sim. Aí você vê o musgo em cima da água. É logo no início do jogo, né? É. Uhum. É muito maneiro, cara. E também tem a parte da mudança de estação, cara. Porque a mudança de estação eles fizeram isso no Assassin's Creed 3. Mas no Assassin's Creed 3 a transição não é tão boa como é feita no The Last of Us. É, verdade. Ah, tá. É, porque, tipo, você percebe, eles mudam de roupa, eles tipo, que mudam de personalidade quando tem... É, eles se tornam mais próximos, né? Você sente isso, que eles estão ficando mais próximos por causa porque do tempo. Passa o tempo. É, e o legal é isso, né? É, você vai vendo que a relação dos dois começa uma coisa fria, ela é uma mercadoria, que ele tem que levar do ponto A pro ponto B, mas que no decorrer do jogo, conforme vão passando as missões, você vai cumprindo, você vai vendo que o Joel, né, o Joel, sim, papai Joel, vai se afeiçoando cada vez mais pela Ellie. Então, isso é caricaturado, né, cara? Isso já é esperado, né? Sim, sim. É, mas tipo, o jogo te faz provar que ele não gostava da Ellie nesse jogo. O jogo te faz por causa do jeito dele. Sim, não, mas é normal, entendeu? Já é de esperar você... ele começar mal, depois ficar, deixar de ser ranzinza e o coração dele amolecer. Isso aí já era de esperar. Mas é maneiro a maneira com que isso acontece. Então, Isso é muito maneiro. Porque é transmitido, né? É transmitido bem isso aí. O outro lance maneiro no jogo é que é um jogo de sobrevivência. Você tá num mundo pós-apocalíptico. Falta recursos, certo? E o jogo mostra isso bem, assim, pondo pouca munição. poucos suprimentos no cenário. Você não encontra um Walmart de flecha, um Walmart de bala. Você encontra flechas... Referência, o Walmart de flechas é referência. Sim, é referência. Você encontra poucas flechas, poucas balas. Você tem que saber o momento certo de usar. Você não pode errar o tiro. Uhum. O jogo te obriga a fazer a tomada de decisões. Sim. Os recursos são escassos, mas os recursos que você encontra no decorrer do jogo, você faz as misturas, né? Você faz as composições. Sim, você pode fazer, tipo, vamos supor que você achou um pedaço de esparadrapo e álcool. Você pode fazer um kit médico. Ou você achou um pedaço de madeira e um pedaço de faca. Você pode fazer um bastão com uma faca na ponta pra dar mais dano. Entendeu? Uhum. Esses lances. Você pode misturar as armas. E tipo, eu pensava que vai ser limitado, só vai ter uns 3, 4 coisas que você vai poder fazer, mas não é. Você pode combinar vários tipos de armas. Eu que Sim. não fiz muito porque eu não sou de combinar. Então, foi um dos grandes exclusivos da Sony. Recomendadíssimo pra qualquer um que tenha o PS3. É um exclusivo, uhum. É um exclusivo de peso do console. É muito recomendado, viu? É obrigatório ter. Sim. E a princípio é o primeiro jogo que tá fazendo cross plataforma, né? Porque tá saindo do. Vai ser remasterizado uhum. do PS4. Né? Vai ter uma versão. Tem muita gente não gostando disso, mas eu vou amar. Inclusive eu, porque eu acho desnecessário um remake de um jogo que foi lançado ano passado. Não é um remake, ele vai estar sendo. É, eu sei, mas é uma parada desnecessária, né, cara? Não, um ano. Na verdade é você ser comercial, porque essa versão ela vai vir com DLC, né? Vai. Ela já vai vir com DLC da L. É, que é aquela Left Behind, né? É. Que eu não joguei ainda. Por que é um prequel. É um prequel. Que é mostrando ela até ela ser mordida. Sim. Ah, um detalhe que é muito importante pra história. E que não é um spoiler. Ela é imune ao vírus. Por isso que ela é mercadoria, entendeu? Uhum, a importância dela. Sim, pra tudo. Não apenas pro enredo, pra história da humanidade em si, ela é importantíssima. Uhum. E tipo, nossa, se pudesse dizer spoiler, mas o final é muito bom. O final é bom, é muito bom. Uhum. Aquele lance dele mentir. Nossa, daquele lance que acontece no final. Tá, o spoiler tá escapando entre os dedos. É, foi quase. Aquele lance da. Né? Então, um lance que eu não posso falar que é muito maneiro, muito bem retratado. Uhum. Vale a pena jogar, galera. Vale. Gasta as suas Dilmas que você tem no bolso, procura numa loja, compra, de repente tem sites de troca de jogo, existem uhum. fóruns em que você consegue comprar jogo compartilhado com a galera. Sim. É um must be played. O jogo, ele não tá saindo muito caro. O preço base dele tá R$150. Beleza. Já deve estar mais barato por causa Se você já aproveitar passou. A oferta, você encontra ele até R$80, cara. Sim, sim. Internet sim. é R$80. Entendeu? E jogo usado, cara. Um macete pra quem é novo nessa de comprou um PS3 há pouco tempo. Ah, boa, mas mudou de geração, mas comprei o meu PS3 agora. O que, que eu tenho que jogar? God of War. E, na minha opinião, God of War, The Last of Us, entendeu? São obrigatórios você ter na sua estante para você jogar no teu PS3. Certeza. E, na tua opinião, Lucario, quais são as suas recomendações obrigatórias para um jogador? Cara... Vou fazer um resumo aqui básico. Pro Xbox 360, eu recomendo Halo e Gears of War. Sim. E o engraçado é que os que a gente recomenda são os exclusivos, né? Pra cada um. É bem. E pro PS3, eu recomendo The Last of Us, God of War e Beyond / Ótimas recomendações. Sim, galera, tem muita alternativa. Uhum. E você, Vega? Cara. Dos que eu tenho aqui, eu recomendo dos exclusivos, né? Tem, além do God of War 3, que é o melhor de todos, é o The Last of Us, como a gente disse, o Heavy Rain. A série Uncharted também é muito boa, que a gente não falou, mas também é muito boa. A série Infamous também é muito maneira. Sim, muito, muito boa. Muito bom título. E também tem um que eu queria comentar, que até que eu ia falar, mas não vai dar, vai dar tempo, que é o Killzone. Vocês devem conhecer o Killzone. Caraca, esquecemos de falar. Que é um... Mas a gente esqueceu também de falar de Mass Effect. Mass Effect, uhum. Que tem um plot twist dos três jogos, que você tem que jogar os três jogos em sequência. Claro, claro, muito foda isso aí. É que um jogo passa pra... O The Witcher também tem essa parada. Que a tua tomada de decisões influencia o título, o jogo seguinte. É, o The Walking Dead também tem essa parada. É, o com a... Como é que é o nome da garota? É... Pô, agora eu esqueci, cara. Clementine. O Lia Clementine. Então é isso, entendeu? O jogo é... Essas são minhas recomendações. Tem um também que a gente não falou, mas que eu acho importantíssimo estar nessa lista. Além do Shadow of the Colossus, que eu recomendo pra cacete, é o Journey, cara. Journey é um jogo. O Journey, se eu não me engano, era um jogo indie a princípio. Uhum. Ele é um jogo. A Sony pegou esse jogo e tá no que tá hoje. É, lavou a cara, né? Com esse. Uhum. O Journey, cara, a galera que. Mega premiado, né? Sim, ele, inclusive, ele foi premiado como melhor jogo de PS3 do ano de 2002, eu acho. Uhum, mano. E assim, pra quem gosta, também pra botar na listinha, pô, a série Batman vale muito a pena. Sim, a série Batman Arkham, com certeza. Eu recomendo, eu tenho o Arkham Asylum e o Arkham City. O Arkham Asylum é só um. Joga só pra você conhecer a história. Na minha opinião, você não precisa ir até o final, não. Você joga o Arkham City, que é muito melhor, tem um salto de qualidade. Comparado com Arkham Asylum, e você consegue jogar tranquilamente, você entende a história. Sim. Sabe? Não tem problema nenhum pro teu entendimento, não. Aí depois tem o Arkham Origins, que eu tenho pra PC ele. Também é muito maneiro, que... Só que um detalhe que eu não achei maneiro no jogo é que no Orange tem aquela parada de... Quer dizer, no Arkham City tinha criminosos armados, só que você não via cidadãos por causa da... Que era uma prisão, né? Gigantesca. Só que no Orange não tem, entendeu? É uma cidade e você vê bandidos armados do mesmo jeito. Você não vê pessoas. Isso me incomodou um pouco no jogo. Mas... Ah, sim. Oi? Isso é furo de roteiro, né? É um furo de roteiro. Ficar soltas? É, porra, você tá numa cidade, né? Você tá como se tivesse. É como se tivesse um policiano Gotham. É, entendeu? Só que a população é como se tivesse todo mundo dentro de casa, né? É, e só tem bandido na rua. Não tem, você não vê policial. Você quase não vê policial, você vê bandido armado. Não faz sentido, entendeu? Mas. É um furo, né? Acontece. Não, eu até acho certo, cara, por um lado, porque, tipo, a cidade não é mais a mesma, não tem mais policial pra proteger ninguém. Mas, Lucas, tem gente na rua, cara. Qualquer cidade, você pode ir no Rio de Janeiro aqui, que é uma cidade controlada por bandidos também, você vai ver gente na rua, certo? Mas eles não vão matar todo mundo que vê, se for um civil. Mas cara, você vê gente, só isso. Entendeu? É isso que eu tô falando. Essa é a minha crítica. Não, mentira, tem mendigos. Eu já achei um mendigo no Batman. Você achou um mendigo no Batman, entendeu? Ah, mas é gente. E o nosso host, Rafa Peck, quais são as tuas recomendações, já que eu tô fazendo papel de host aqui, né? Uhum. Repórter. Jogos pra mim, pra eu recomendar, eu recomendo Halo, que é uma série muito boa. Jogabilidade é ótima. Sim. Se você gosta de aventura, gosta de aventura espacial, de ação, você... Gosta de ação, gosta de aventura? Você gosta de... Gosta de trocar tiro. É o jogo. Gears of War também, que já falaram. É um jogo muito bom. Não, jogo bom não, é ótimo. Porque você joga em terceira pessoa, você vê tudo que o cara tá precisando. Troca de tiro também. E o último, pra finalizar minha lista, é Call of Duty Black Ops 2. Que é uma guerra futurística, mas o você vai ter que jogar o Black Ops 1 pra entender o 2. O que me impressiona no Black Ops 2 é a história, mano. Não, o que me impressiona no COD, em geral, é a história, mano. O Black Ops 1, cara. Eu peguei pra no Black Ops 2. O que me impressiona no Black Ops 2 é o seu Madruga. É, do Wood. Ah, é, né, velho? A dublagem que ficou uma merda, porque... Né, ninguém... Ah, ficou maneiro, ficou maneiro. Não, não ficou maneiro, não ficou. Não ficou, ficou maneiro, ficou maneiro. Não ficou boa, não ficou maneiro, ficou maneiro, ficou maneiro. Ninguém tem coragem de admitir que a dublagem ficou uma merda. Ficou maneiro. Sabe o que eu digo nessas horas? Crianças, vocês têm que aprender com a Blizzard, que é dublar um jogo. Black Ops 4 tá aí pra isso. Não, depende. Se for de Warcraft, então... Porra, porra, StarCraft 2, cara. A dublagem Diablo, é muito... Cara, eu sou jogador de Diablo, irmão. Eu sou Diablo na parada. Então, e também tem mais um que eu não falei. Mas que o Mortal, Mortal Kombat Tempos 2. Mortal Kombat Antigo já passou o tempo dele, tem... Complete Edition. Complete Edition com Craig. Eu vou dizer uma coisa. É foda. É massa. Pra vocês demais. Que são amantes de Mortal Kombat, uma decepção pra vocês. O Injustice está melhor. Não tá. Do que Mortal Kombat? Não, tá. Impossível, cara. É impossível. Eita. É muito. Tá muito. O problema do Injustice é que tudo bem, são super-heróis, mas o jogo é muito desbalanceado, cara. Eles Eles fizeram a correção do balanceamento dos personagens com essa nova versão do. E com os DLCs. Mas a única coisa assim, que eu achei estranha é eles colocarem os cortes. Tanto herói bom aí no. Esse. Ué, cara, eles não, também não botaram o Fred Krueger no Mortal Kombat? É um cross, cara, é um crossover. É uma, questão, é uma questão de marketing, cara. Não, e também é uma referência, porque se lembra do DC versus Mortal Kombat? Sim, tem, é verdade. É porque é pertencente à Warner. A Warner. Então eles exploram. E, pô, cara, você, pra quem gosta de universo de DC, tem que jogar Injustice pra poder jogar com o lobo. Ele só não tem o Fatality, mas o Injustice é bom. Ah, tá. Okay, então. O resumo desse podcast foi: nunca compre o Xbox porque é uma bosta. Vamos pessoal, eu sou a minoria aqui. Todo mundo. Pronto, joga acabou. Esse... Eu sou. Não, Rafael, não fala isso. Já não basta você ser nulo. Dando apoio ao que o amigo Lucario falou, eu digo que um Xbox você só tem. Você só compra quando você quiser testar o jogo. Que você compra um Xbox desbloqueado, compra o piratão, testa o jogo. Se você achar que o jogo é bom, você vai lá, compra o original na loja pra você poder jogar o multiplayer no teu PS3. É, falou tudo, nossa. Ai, que passagem. Então é isso. Então é isso. Aqui é o Vegan e eu sou Icapo. Agora a gente vai gravar. Aqui é o amigo Montanha e Nafin Stu. Aqui é o Rafa Tech. Joguem logo essa merda aí. Bom, olha só, eu tenho um aviso aqui. Eu vou pretendo criar um canal no YouTube pra galera, né, pra fazer gameplays. O primeiro vídeo vai ser de Star Wars, né, Renan? Sim, sim. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Star Wars, da franquia Star Wars em geral, e eu sei muita coisa sobre o universo Star Wars e pretendo criar uma parte no canal pra isso. A gente tem que marcar um gameplay da galera toda junto. Sim, de Old Republic ia ser maneiro, né? Eu vou instalar o StarCraft aqui agora. Então beleza. É isso mesmo. A gente vai afinando essa ideia, galera. A gente vai... Primeiro vai ter os vídeos do amigo Vega e no decorrer a gente vai afinando essa ideia e vão aparecendo os novos gameplays. A gente tem um amigo Lucario aí que pode estar futuramente trazendo vídeos da nova geração aí. É, quem sabe? Sim. O Rafa Peck vai ficar de comentarista. Zoeira, corta isso. Não, o Rafa Peck atualizando sempre a Hotline site. Sem ele, nada disso teria acontecido. Verdade, isso. A iniciativa é toda dele. Vocês estão vendo a droga do vídeo? Não, eu vou dormir. Então vamos ver o vídeo, né? Eu quero dormir.